Meu modo, meu ponto de vista. Meu modo, meu ponto de vista. Meu ponto de vista. Século 21, eu sei muito bem o que eu quero. Começo o plano 2002. É um mistério, trago na manga um suspense. Tem um revólver engatilhado dentro da mente. Pense, vá, raciocine já. A profecia diz que o mundo tá pra acabar. Eu quero resgatar tudo aquilo que eu perdi. Cronometrei o tempo, só que ainda truta. Não venci, o que eu falo é ilícito sangue. Demarco meu espaço, sem aço, sem gangue. Aonde eu ande, trago o anjo do bem, que ilumina meu caminho, me mostra quem é quem. Comprei um colete à prova de bala. Tem a guerrilha na mente, falange de senzala. Som que abala, a parede estremece. Playboy, soa frio, Mauricinho não se mete. Sou lá do norte e eu venho pra rimar. Eu sei do meu direito, ninguém vai me intimar. Pra bala eu só vou se um pilantra me matar. Quem não deve não teme, vem Bia já guiar. No corredor da morte, apelo da sentença. O sol da liberdade, a verdadeira recompensa. Meu delito, um rap que atira a consciência. É crime hediondo, a favela de influência. Na rua eu conheço a lei e os mandamentos. Minha dívida sagrada, eu carrego juramento. Corra sempre atrás do que é seu. Quero dinheiro igual coreano e judeu. Fudeu então, venha com a minha cara. O rap aqui não para. Racionais de volta igual a febre da malária. Ratatatá. Mãos ao alto, é um assalto. EDIROCK. Firmão, na fé, firmão. Escuta aqui, EDI, inspirado na selva de Robin Hood. A fita foi tomada, se joga, tô envolvido. Pilantra que não cabe, é só guerreiro no abrigo. Eu digo, escuta aqui, EDI, inspirado na selva de Robin Hood. A cena foi tomada, se joga, tô envolvido. Pilantra que não cabe, é só guerreiro no meu abrigo. Pros mano e pras mina, a cura, a vacina. Protótipo, antídoto, uma nova adrenalina. Puxa, prende, solta fumaça. Viaja no meu som, que essa erva é de graça. Levante a taça e tome um trago. Não é cigarro, nem vinho tinto, amargo. Não é skunk, mesclado, haxixe. É bem pior que toma ácido ou heroína. Chega mais, que tem pra todos. Não sou racista, nenhum tolo preconceituoso. Sei meu valor, quem quiser vai aprender. Não me compara a Cristo, não dou a cara pra bater. Quem vai querer, ainda tenho meia dúzia. Tá muqueado como esquema do crime acusa. Uso uma blusa preta, de couro puro. Se eu vazar, ninguém vai me encontrar no escuro. Eu tô trepado, armado, pente estufado. Inteligência, QI pós-graduado. Cocão, uma violação do código penal. Eu sou parceiro de Ice Blue e Mano Brown. KLJ, Vila Mazen, é puro veneno. Cachorro louco lá do norte, pra quem tá vendo. No nosso exército, tem vários trutas. De prontidão pra enquadrar, filhada. Puta, traidor, aqui logo mostra a sua cara. Desertou no caminho, não aguenta e para. É mais difícil do que ele pensou. Tem que ser malandro pra ficar de pé e fazer. Vou que vou, morou? Liga os loucos do trago que Pablo ressuscitou. Sou franco atirador, meu homicídio é diferente. Eu sou o bem, mato o mal pela frente. Escuta aqui, EDI, inspirado na selva de Robin Hood. A fita foi tomada, se joga, tô envolvido. Pilantra que não cabe, é só guerreiro no abrigo. Eu digo, escuta aqui, EDI, inspirado na selva de Robin Hood. A cena foi tomada, se joga, tô envolvido. Pilantra que não cabe, é só guerreiro no meu abrigo. Voltei, tô firmão, então, daquele jeito. Eu não sou santo, eu tenho meus defeitos. Meu homicídio é diferente. Eu sou o bem, já citei. Mato o mal pela frente. Pois o mal te oferece entregar o céu numa bandeja. Depois te escracha na capa da revista Veja. Ou seja, anuncio o fim da Guerra Fria. Na política ou na Globo, em quem você confia? Não sou o crime e nem o creme. Mas o meu time não hesita, a quem não treme. Pra mim o rap é o caminho de uma vida. A vida é um jogo onde vencer é a única saída. Cheguei até aqui, não posso perder, vacilar. Vou prosseguir, aprendi sem jogar. 30 anos se passaram, não é nenhum brinquedo. Eu tô na fé, parceiro, prossigo sem medo. Armadilha tem um monte à minha espera. final feliz. Só em novela, nos deram a pobreza, a favela, a bola, a tráfico, tiro, morte, cadeia e um saco de cola. Droga, toca, rola, a bola, tá em jogo. 5-0, os cartola ganharam de novo. Caviar e champanhe pra quem não conhece. Liga a TV e assista ao programa Flash. Socialite, piscina, dólares, mansão. Escafote brilha, olho de qualquer ladrão. Pra quem não tem mais nada a perder, enquadra uma Cherokee na mira de uma PT. Escuta aqui, PDI. Inspirado na selva de Robin Hood. A fita foi tomada, se joga, tô envolvido. Pilantra que não cabe, é só guerreiro no abrigo. Eu digo, escuta aqui, EDI. Inspirado na selva de Robin Hood. A cena foi tomada, se joga, tô envolvido. Pilantra que não cabe, é só guerreiro no meu abrigo. Tô ligeiro.